A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, churrasco Lannister! A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio da temporada da Cabeça do Ned. Eu sou o Manuel Reis e tenho comigo, como é habitual, porque sem ela este podcast não era nada, a Marta Gomes da Silva, ávida leitora dos livros da saga de Gelo e Fogo. E para comentar o episódio hoje, temos uma cara nova no podcast, algo que não tínhamos há muito tempo. Que é a Beatriz Silva, foi minha colega, é uma querida, um amor de pessoa. Ela tem um blog chamado Golden Take, que vocês deviam visitar. Eu vou posicionar... Ok, agora vocês vão ouvir, isto vai cair. Isto é uma porcaria, isto é tudo experimental, na verdade. Ela tem um blog fantástico chamado Golden Take, que vocês devem experimentá-lo. É sobre cinema e TV, não é? Exatamente. Pronto, falamos disso um bocadinho mais tarde no podcast. Por agora, vamos falar de The Spoils of War, que como souberam, se estiveram atentos à internet e a tentar fugir de spoilers durante mais tempo do que é habitual... Esta semana tivemos dois grandes leaks de informação da HBO. O primeiro revelou, entre vários episódios de outras séries da HBO, o guião deste episódio. E o segundo, que não tem nada a ver, foi um leak do canal indiano que transmite a série, o Star India, que revelou uma cópia de relativa qualidade deste episódio. E, obviamente, nós todos aguentámos sem ver o episódio, não foi, Marta? Exatamente. Exatamente, não foi, Beatriz? Muitas aspas no relativo à qualidade, já agora. Tu não te aguentaste, pois não? Não, eu confesso que desisti um bocadinho mais cedo, mesmo assim aguentei uns dois dias, já não foi mal. Francamente, mas realmente valia a pena ter esperado, porque a nível visual aquela batalha foi tão bom. Eu não consegui dormir logo a seguir, eu estava mesmo muito entusiasmada. Estavas tipo... Isto aconteceu tudo. Estás a ver aquele meme, o emoji do bonequinho a fazer? Sim. Eu estava assim a ver do o grito. Episódio. Sim, eu de vez em quando fazia. No way! Sim. Porque foi muito bom. E não é que não fosse tudo previsível, só que, estava tudo tão bem feito. Houve só uma parte que eu achei que, em termos de qualidade de efeitos, não estava grande coisa, que foi um dos primeiros planos que eles fizeram do fumo e da distância da batalha. Mas depois aquilo bem, ficou tão bom, foi tão épico. É. O resto são cenários que nós já vimos, quer dizer, à exceção da parte da caverna, pronto, que também estava muito bem feita, não tinha demasiada luz, portanto aquilo resultou muito bem. Mas foi muito já bom. Vamos falar foi sobre a parte da caverna, que foi upa. Não sabes nada, não sei nada, realmente. Na verdade, as temporadas 1, 2 e 3 têm sido os spoilers principais desta temporada, porque... Sim, é verdade. Estamos a receber toda a informação que já tínhamos. São 7 episódios, tem que ser mais rápido. Eu também estou a sentir isto tudo muito, muito a acelerar. Estava para vos dizer uma coisa sobre a batalha, mas já me hei de lembrar. Por agora, vamos falar daquele momento que era esperado por todos e que era expectável que fosse acontecer neste episódio, que foi finalmente a reunião dos Stark, dos sobreviventes. A área a chegar ao castelo e os dois idiotas dos guardas. Como aconteceu na temporada 1 também. Sim, lhe negaram a entrada em King's Landing. E ela em King's Landing diz: eu sou a área do Winterfell e vivo aqui. E ali em casa ela disse: eu sou a área e esta é a minha casa. E eles disseram: fuck off. So you know. Completamente. Fuck off. Yeah. Foi mais ou menos a mesma resposta que ela teve em King's Landing. Aliás, parece que tivemos ali os mesmos atores. Vocês vão-me deixar entrar de qualquer maneira. Eu vou entrar a bem ou a mal. Quão ansiosas estavam para esta. Muito. Eu já achava que ia acontecer no episódio anterior. Aliás, quando o Bran apareceu, eu fiquei um bocado: oi? Hã? Mas. What? Como assim? É o Bran e não a Arya. Fiquei um bocado, mas acho que ainda bem que aconteceu este episódio. Eu pensei que eles iam demorar mais um bocadinho, que a Arya ia ter alguns percalços pelo caminho, mas foi um bom reencontro. Gostaste? Gostaste daquela cena na cripta? Enfrentaste a estátua do Ned? Supostamente foi também à frente do pai que elas estiveram juntas pela última vez. Sim. Foi assim, imensos ecos. E elas são melhores amigas na vida real, a Maisie Williams e a Sophie Turner, e já não contracenavam desde a primeira temporada. E elas disseram que tiveram horas para conseguir fazer aquela cena. Aquela cena de uma forma séria. Não conseguiam manter uma straight face. Sim. Porque... especialmente quando a Arya tipo, continua a rir-se cada vez que diz que quer matar, que vai, tem uma lista e quer matar as pessoas da lista, e quando alguém não acredita nela, ela rir-se. Não, e ela, sim, sim. E depois a cara da Sansa assustada para não saber qual dos irmãos é o mais creepy neste momento, porque sim, é que ela está, é assim, a Sansa é uma pessoa que não sabe, é uma personagem de novela, não, a Sansa, enfim, ainda não descobriu o seu poder. Sim. E os irmãos já têm todos o superpoder. Sim. O Bran é creepy as fuck. Sim. E a Arya é scary as fuck. Eu vi um meme muito engraçado, que era o Jon era, morri e voltei à vida. O Bran era, sou um corvo de 3 horas. Sim, eu vi isso. A Arya sou uma assassina contratada. Sou ninguém de caras. E a Sansa fica tipo, como assim? Tipo, I'm a hit woman. Muito bom. Eu vi um que dizia Sansa is the new Rickon of Winterfell. Mas fiquei assim um bocado confusa. Tá. Sempre penso no Rickon, fica um bocado nostálgico. E continuo a adorar o facto do Jaime continuar a dizer You're Rickon, right? Dickon. E a cara do Bron. A cara do Bron a rir-se. Tu tens Dick no teu nome. Aquilo lembrou-me de um sketch de Monty Python. Aliás, um momento dos Monty Python, do Monty Python, da vida de Brian, em que o César tem um. Acho que é o César, tem um outro tipo do Senado. Um outro tipo do Senado, não, um soldado. Que se chama Bigas Dicas. Opa, sério. Tudo que envolve estas piadas assim não. Mas piadas de pila tem sempre. O tipo, é básico. O Bron é todos nós naquele momento, não é? É sempre que ele diz o nome. Dicas. Dicas. Dicken. Dicken e o Bron. Exato. O Bron fez aquela cara de como assim ninguém se está a rir disto? Yeah. Mas tu but precisas. We digress. Eu we digress. Ri muito quando ele quis ficar com Highgarden, tipo o Bron no meio da Terra das Rosas. Já vamos falar do Bron e do seu saco de moedas. To fit. We digress. Temos ainda de falar do Bran e da draga que foi roubada. A daga. A daga. Draga, a draga, sim, a faca. A daga. Daga, em português é daga. A daga. A daga. Tem a daga. Desculpem. Eu por vezes. Cows is a leather. Sim. A daga. Obrigado. Que o. Tyrion Lannister, entre aspas, tinha roubado. Isso já foi tudo. Eu também li também sobre isso. Leste também sobre isso. O que é que tens a dizer sobre isso? Vá. Então, portanto, no episódio foi bastante claro. Neste momento o Bran sabe. O Bran sabe. Porque o Bran sabe tudo. Sabe, e o facto de ele ter usado aquela expressão que o próprio Mindyn usou quando estava a falar com o Varys para explicar, quer dizer, que ele está a criar confusão de todos os lados para conseguir... Uhum. Mais uma vez, mais uma peça, pronto, da história um bocadinho enevoada do Mindinho, em que nós não sabemos bem, mas ao mesmo tempo sabemos o que é que ele quer, não é? E o facto do Bran lhe ter dito Chaos is a ladder, assim com um ar super, tipo, o céu está escuro. Uhum. E a cara que o Mindinho fez a seguir, quer dizer... Mesmo assustado. O Bran ela passar de um sorriso malévolo para uma cara muito séria. Uma cara de fudido. Sim. Busted. Mas eu confesso que quando vi essa cena, a primeira coisa que eu pensei foi já está a tentar amansar outro. Já anda a pular de sibling em sibling e não está a ter sorte nenhuma. Não, e toda aquela conversa sobre a Caitlyn sempre já... Sim. Mas depois, e depois tens a cena da luta da Arya com a Brienne. Que foi uma... Lá está, como foi descrita no Entertainment Weekly, foi a luta que nós não sabíamos que queríamos e que adorámos. Exatamente. E que adorámos ver, que foi fantástica também para a Brienne. Foi ela usar as duas armas que os irmãos lhe deram. Sim. A Brienne é uma outra figura materna da área. Sim, acaba por ser em alguns aspectos. Mas ao mesmo tempo também é a sensação que eu tive é que a cara que a área fez quando estava a lutar, ainda que fosse em treino com a Brienne, transmitiu-nos aquela sensação de ela ter o professor de esgrima de volta. Sim. Que acabou por ser uma pessoa que lhe ensinou tudo, aliás. Toda a postura da Arya a lutar. A Arya com os movimentos super fluidos, o Be Like Water, ou o que era. E a Brienne muito mais rígida. Mas foi muito giro. Também a diferença de alturas. Exatamente. Também a dinâmica da diferença de alturas. O que é que nós temos à morte? Not today. Que saudades. Sim. Só faltava a Arya ter dito... Opa, e a saída é épica, mesmo também como antigamente a Arya lhe perguntou à Brienne quem é que te ensinou a lutar, e a Brienne respondeu o meu pai, a Arya dizer no one, e nós ficámos todos, oh meu Deus, tipo, isto não está a fazer mais sentido, na verdade. Mas não pensamos nisso na altura, é completamente... E a cara do Littlefinger quando vê a Arya lutar é priceless, começa-se a ver... Ele começa a saber um bocadinho com apuros, em apuros. E o próprio Podrick. Podrick também ficou tipo, oi? Mas o Podrick ficou oi do género, eu adoro esta miúda, isto está muito fixe. Cada vez que penso no Bran, eu penso, o Bran sabe o que é que o Podrick fez às prostitutas. Agora foi uma à parte, porque na altura... O que é que o Podrick fez às prostitutas? Vocês lembram-se que quando houve um episódio que o ofereceram prostitutas ao Podrick e elas não receberam dinheiro dele. Porque teoricamente ele foi mesmo muito bom. Ah! Não se lembram disso? Ai meu Deus! Já foi algum tempo. Vocês têm que rever essa cena, por amor de Deus. Eu tenho que rever as temporadas todas, mas. Estou a rever agora a primeira temporada. Ah, raios! Devíamos ter aproveitado as maratonas que o Sci-Fi fez. Eu aproveitei. Eu estive a trabalhar e tenho estado fora. Pois, é o que dá. Eu meti a minha irmã a ver Game of Thrones, portanto. É o que dá fazerem as temporadas. Porem as maratonas às 5:30 da tarde. Mas puseram as maratonas. Fazem muito bem. Fazem muito bem. As pessoas viram. Iam continuar. Para sempre. Sim. By the way, eu tenho a minha mão do Theon. Não. Pila do Theon, sim. Sim, deste episódio. Já sei qual é. Está bem. Já vamos a esse momento. E tem a ver com o Winterfell. Isto é um momento... Isto é uma rubrica nova que temos nesta temporada, que é o melhor e o pior, a que demos o nome de... Para manter o padrão com o nome deste podcast. Ah, ok. Que é a mão do Jaime e a pila do Theon. Querem comentar aquela cena com a Mira? Ou não? Ou não há nada para comentar? A cena com a Mira? Ah, sim, a da despedida. Foi horrível. O Bran, sim, ela é um bocadinho sim. revoltada. Não, lá está. Se eu já insisto no ponto de que a Sansa é uma personagem de uma novela da TVI em vários momentos. Esta é que Sansa Stark, sim. Depois temos o Bran a fazer mais outro irmão Stark. A fazer aquele olhar para o vazio. Muito épico e sim, muito estranho. O Bran é como se eu tivesse o coração frio completamente. Não é o Bran, não é o Bran, é o Three-Eyed Raven. Ele faz-te é qualquer dizer. Coisa, creepy. Aliás, tanto que a Mira diz-lhe mesmo, tu morreste. Sim, tu morreste naquela garota, sim. Exatamente. Já menos voltar o Odor e o Summer morreram por ti. E eu, sim, morreram. Sim. Vamos lembrar-nos sobre isso. Morreram. Évio, olha. Obrigada. Eu chorei tanto na morte do Odor, tipo, mas tanto. Sim, acho que todos choramos. Para mim foi aquele, obrigada. Obrigada! Como assim? Também vi outro meme muito engraçado que é Hold the door. Ben Dani. Opa, sério. E a montagem que fizeram com a Daenerys e o Jon Snow ao telemóvel. Ai, a dizer Hello, who this? Ben who? Ben Dini. Muito bom, a sério. Eu disse a uma amiga minha que é fã de Game of Thrones e que não percebeu logo. E eu leio isso outra vez. Por favor, e ela, não estou a perceber. Ben Dini. E ela, já percebi. Bem, vamos ter que passar a Dragonstone, já não temos nada para falar do Winterfell, não tem nada, não tens nada nesse teu conjunto de. Não, acho que não, acho que havia tudo. É, lá está, agora é continuarmos a ver. Agora é continuar. Foi aquele momento nostálgico que tivemos os três Stark juntos pela primeira vez. Eu vi mais uma coisa hoje, por acaso. Sim. Os penteados, outra vez. Sim, sim. A questão, a Arya está cada vez mais parecida com o Ned. A Sansa continua a... Sim. A Cersei, completamente. Não. A Catelyn. Agora está a Catelyn. E a Arya está igual ao pai e ao John. Sim. Ou seja, os dois polos continuam em... O Bran está só creepy. Não, eles jogaram... Já agora vou falar da Cersei por causa dos penteados. A Bernadette, a criada que apareceu à porta no outro dia, também emula o estilo da Cersei. Romulan, aquela que eu disse que era uma Romulan. Também emula o estilo o estilo da Cersei ao longo da temporada. Para não se destacar para além da rainha. Exato. Eu encontrei um artigo, mas não abri o significado do porquê da personagem da Cersei não ter o cabelo não estar a crescer. Uhum. Mas não abri o link, tenho que ir à procura e podemos falar sobre isso para a semana. Está bem, está bem. Mas até porque a Cersei não apareceu muito pouco neste episódio, aliás. Teve aquela cena com o Aaron Bank. Sim. Com o tipo do Aaron Bank. Marquettes! Desculpa. Em que ele continua a dizer-lhe, sim, isso é tudo muito bonito, E o dinheiro? Se o dinheiro chegar. Eu acho que essa cena já bastou num episódio disso, acho que já se começa a ficar cansativo. Já. Eu acho que é para criar, para nós sentirmos a pressão. Uhum. Eu acho que o objetivo é esse, é mostrar-nos o nível de pressão. Também vi o mesmo que ia falar sobre isso. É aquela insistência de Game of Thrones ser uma série política. Eu farto-me dizer isto. Game of Thrones, sim, tem elementos fantásticos, mas na sua essência é uma série sobre política medieval. Política e estratégia militar. E a parte económica pode ser uma seca, mas faz parte do jogo político. Sim, na verdade eles são cheios de dívidas. Exato. Exatamente. Vai um bocado contra. Mas lá está, é sempre o que eles dizem. Os Lannisters pagam sempre as suas dívidas. Nem que seja com o dinheiro dos outros. Nem que seja com o dinheiro roubado dos outros. O Bran até goza um bocado com isso. Quando o Maester está a perguntar na primeira temporada qual é que é o lema dele, ele diz Lannisters always pay your debt. Ele, não. Eu não sei. É... Aquele gif da Juliana Margulies. Eu digo gif, sim, lamento, é a vida. Aquele gif da Juliana Margulies. Aquele gif da Juliana Margulies a revirar os olhos em Good Wife. Tipo. Ou assim a falar. Sabemos. Mas por acaso foi como tiro no TV Showtime: diz HBO always pays his debts. Por acaso gostei. Okay. Ou então, it's not porn, it's HBO. Por falar em pornografia, e passando à frente, não houve pornografia, mas houve um momento super intenso numa caverna em Dragonstone, em que eu estava a ver aquele diálogo na caverna com as pinturas rupestres entre o Jon Snow e a Daenerys, e só me vinha à cabeça esta música. Jon Snow, you know nothing. Qual é que é o fetiche? Oh, yes. I'm Jon Snow. I've died and came back to life. I'm the knower of nothing. I'm the king of the north. Bend the knee! No. Ok, eu luto por ti. Se te ajoelhas. Eu sei o que é que ela queria. Ah, pois. Isso era mais ele. Incesto! Também. Epá, é assim, o que é mais grave? Entre irmãos, eu nem acredito que estamos a debater isto, mas há um contexto, e o contexto é Game of Thrones. O que é mais grave? Incesto ou incesto entre irmãos ou entre ti e sobrinho? Na verdade, naquela família isso é normal. Mas nos Targaryen sempre houve. Exato. Sim, isso é normal. Tanto que o pai da Daenerys, acho que era isso, tinha sister wives. Portanto, sim. Que eram os três dragões, portanto, isso não é nada de extraordinário. Sim, aquela família é assim. Mas, mesmo. Mas quer dizer, se vamos debater então o nível de gravidade, eu creio que entre irmãos é pior, não é? Sim. Mas eles não são irmãos. Não, estes são sobrinhos. Este é sobrinho dela. Jamie são irmãos, sim. Não é? Se bem que as três criaturinhas que eles deram à luz não tinham assim grandes problemas, não é? O Joffrey tinha graves problemas mentais, o outro era um banana. A Myrcella teve azar. A Myrcella foi-se embora demasiado cedo, portanto não conseguimos perceber o que é que se tinha passado. Pois, e também só conhecemos pouco tempo quando ela estava a morrer. Exato. Portanto, Mas eu acho que não, quer dizer, que não vai chegar a esse ponto de intimidade. Os criadores deram isso a entender no Inside the Episode. Se não viram ainda, vejam, está no YouTube da HBO ou de Game of Thrones. Eu acho que eles vão pelo menos fazer isso para criar uma aliança mais forte, digamos. Se bem que não sei se vou gostar muito dessa situação, porque não, mas pode ser. E para mim o Daenerys vai ser sempre com o Khal Drogo. Venha quem vier, venha Darius, venha Jones, venha... Eu acho que O Aquaman. Exato. Aquele homem. Eu acho que a Daenerys não vai conseguir encontrar, ou pelo menos não vai assumir nenhum... Sim. Nenhum consorte. Pronto. Uhum. Quer dizer, por muito que dê indícios do Jon Snow, não sei o quê, eu não sei se isso vai chegar a vias de facto. Exato. Mas... Lá está, lendo coisas por essa internet fora. Há muita coisa interessante a falar sobre aquela conversa que eles tiveram. Já agora, deixa-me só falar da cena. Tivemos aquela reunião, tivemos aquela descoberta das pinturas rupestres das crianças da floresta. Com os primeiros homens. Que isso é importante. Com os primeiros homens juntos a lutar contra o Night King. O Night King parece estranhamente igual àquele que o Jon Snow vê. Sim, nada pouco detalhado para aquilo que é natural numa pintura rupestre, mas pronto. Até os olhinhos azuis. E até os desenhos dos padrões que foram replicados pelos White Walkers na neve. Na cena em que a Daenerys série está a ser abraçada e tocada por todos aqueles que lhe chamam mãe. O John naquela batalha, quando ele consegue ser a única. A árvore por cima, a do Winterfell. Sim, a árvore, os Walkers, aquele padrão. Houve alguém que comentou, até foi uma personagem que comentou que os White Walkers pareciam artistas, porque fizeram aquilo de tal maneira, com os cavalos e não sei o quê. Exato. Sim. Mas na altura nós não percebíamos ver o que era aquilo. Nós víamos aquilo a ser feito, sim, não percebíamos o porquê. É provavelmente daquilo. O elemento mitológico que menos me interessa na série, sinceramente. Eu acho que ainda vai dar que falar. Vai, mas tipo, para mim, acho que... neste momento, aqui, sabes o que é que me lembra? Lembra-me os midi-clorianos de Star Wars. No one gives a shit. Sim, mas... quer dizer, se calhar não é importante. Exato. Não é assim tão importante, mas é importante para começar a ligar alguns pontos. Pronto. Ainda não vi pontos para serem ligados. Se bem que eu acho que ainda estão a falhar um bocado na parte dos White Walkers e não estarem a aparecer muito. Acho que já senti. Já bem, a terra está cada vez mais gelada lá em cima. Parece que eles estão perdidos. Vamos esperar pela próxima semana. Pronto. Mas vamos falar sobre a conversa deles. Sim. A conversa deles foi tão boa. Sim. A conversa deles foi a Daenerys a dizer ao Jon aquilo que o Jon disse ao Mance Rayder. Sim. O teu orgulho é assim tão grande que os vais deixar morrer? Toda a conversa. Uma boa rainha, já a conversa na praia, uma boa não é por se atacar que se é um bom, bom reinante. Se fores atacar e se destruís as casas deles e se queimares aquilo tudo, vais ser igual a eles. Exato. E é a primeira vez que ela se vira realmente contra o Tyrion. Afinal, se calhar não queres fazer assim tanto mal à tua família como estás a querer dizer. Sim, isso também foi muito bom. E ela a virar-se para o Jon, o que é que eu faço? Estou-te a perguntar o que é que faço. Sim. E quando eles estavam... Fala dos dragões. Porque ele tem muito mais experiência, sejamos práticos. Militar, ele tem muito mais experiência militar e muito maior formação militar do que ela. Ela é uma criança, ela tem experiência militar, mas ela apenas invadia os sítios e conquistava-os. Exato. Aqui não se tratava de conquistar um sítio, tratava-se por isso simplesmente. Mas ela... Arrasar ali. Não, e a experiência militar do Tyrion é começar a lutar em Blackwater Bay e... cair para o lado. Sim, porque o pai dele sempre teve muito mais o foco na Cersei que é no Jaime, vá. Sim. Mas acho que a Daenerys se apoia demasiado nos dragões e ela está a achar que os dragões são intocáveis. Ela percebeu esta semana que os dragões não são intocáveis, mas ela vai se... O que eu falo sobre isto? Calma. Eu tenho demasiado amor àqueles dragões. Quando o Jon disse eu tenho uma coisa para tu veres ou quero que vejas uma coisa, eu pensei que eles tinham encontrado ovinhos outra vez. Eu estou mesmo à espera que apareçam ovinhos. Eu quero que apareçam ovinhos. Não sei vão que aparecer que... ovinhos. Tô... Não são desses, Manel. Não. Vão aparecer ovinhos. Opa. Não são desses, Manel. Eu percebi o que é que tu ias fazer. Tanto eu disse só que não são desses. Mas e a saída deles da caverna? Também foi boa. Sim, ele a jogar o fogo. Ele com o fogo e ela com o gelo. Exatamente. Sim. A Song of Ice and Fire. Exato. Opa. Que lindos. E depois chega o Theon. Pois. E depois chega o Theon. No balls Theon. Quer dizer, ele teve ali um bocado de balls em chegar e perguntar a Sansa se está bem. Sim, e o Jon a responder bem do género. O Jon está a ganhar uma tendência a ir à goela das pessoas. Tá... Pá, o tipo está constantemente a ser desafiado. Quer dizer, e o Theon aparecer ali foi mesmo... Foi do género, não sabia que estavas aqui. Olha, pois, só porque salvaste a minha irmã, eu não te vou matar. Foi muito cómico. E eles também já não se viam há imenso tempo. Desde início da sexta temporada, talvez. Viram-se aí? Não sei. Nem sei se eles chegaram a ver. Nem sei. O último confronto entre o Jon Snow e o Ramsay, talvez. Antes da Batalha dos Bastardos. Já nem sei. Não, porque na Batalha dos Bastardos o Ramsay matou o Rickon. Sim, mas o Theon já não estava na Batalha dos Bastardos. Tinha fugido depois. Isso foi no final da quinta temporada. Mas acho que ele não chega a aparecer. Eu acho que é a Sansa que diz ao Jon que foi o Tien que salvou. Sim. Eu também acho que não, que ele já não se vê desde que o Jon foi para a muralha, talvez. Para aí. Provavelmente. Sim, porque provavelmente. O Tien depois tentou tomar conta do Winterfell, aquilo não correu bem, foi expulso, depois foi apanhado pelo Bolton, fizeram-lhe aquelas coisas que nós sabemos, voltou para o Winterfell. Muito curioso para ver como é que se vai gerir esta história toda dos Greyjoy com a Daenerys e com o Jon Snow. Sim, sim. Estou muito curioso. Mas para vai ver depender como é que também vai do que é que o Euron faz. Eu acho que o Tyrion ainda é capaz de morrer a tentar salvar a irmã. Eu também acho que sim. O Tyrion. O Tyrion vai ter a sua redemption. Sim, ele vai. O Tyrion não quer tentar salvar a irmã. Está tudo das duas, uma. Ou está tudo feito para ter para ele ter a sua redenção. Sim. Ou então, e não nos podemos esquecer disto, que é um ponto muito importante, isto é uma produção de George R. R. Martin. Não é? Portanto, todos morrem. Exatamente, todos morrem e não há finais felizes e não há momentos de redenção. Sim, mas a questão é, o Theon já não é uma personagem que possa ter um final feliz, por assim dizer. Sim. Porque se ele sobreviver vai ser cão de alguém. Sim. E se morrer, morre. Pois. Portanto... Sim. O Theon nunca vai ser uma personagem com um final feliz. A questão é que ele pode sair um bocadinho melhor da imagem, não é? Ou então pode simplesmente acabar ali arrasado e nós dizemos, ok, pronto, não havia nada a fazer. Mas por acaso isso das mortes é uma coisa que me está a assustar um bocadinho, digamos. Porque ainda não morre assim... Ninguém. Eu acho que quando morrer vai ser assim uma desgraça. É parte um prato, parte a louça toda. É tudo quando morrerem vai ser um Sept Baelor parte 2. Vão todos lá dentro. Quer dizer, morreu a Olenna, caramba. Ah, sim, mas a Olenna também, morreu de uma forma brutal. Like a pau. Ela já estava ali sentada, pronta para isso, completamente. Vai doer? Não. Ok. Diz à Cersei que a culpa que fui eu. Sim. Tell Cersei it was me. Opa, sério. Por um lado foi bom para o Jaime, que teve a certeza que libertou o Tyrion. Exatamente, sem nenhum peso à consciência. Vá, digamos. Eu gostei foi do Bronn a espicaçá-lo. Vamos ter que passar. Dragonstone, não temos assim mais temos nada. Temos o Davos, aquele momento do Davos a atirar-se outra vez à Missandei. E a gossip girl é muito bom. O Davos a atirar-se à Missandei, o Davos a entiçar o Jon a atirar-se à Daenerys, sim, e a Daenerys e a Missandei na fofoca. Completamente. E a mandar aquele sexy. Então, o que é que fizeste? E ela. Passaram-se coisas lá em baixo. Gajas. Passaram-se coisas lá em baixo. Lá embaixo onde? Não, e depois ela olha para o John Jenner. É giro, não é? É bom, não é? Está tudo uma panóplia de memes aqui. Pumba. Sim, também digo memes, desculpem. Memes. Desde que ninguém diga memé. Ainda hoje estive a debater isso. Memé é ovelha, ou cabrito, ou whatever. É... Don't. Bem, Dragonstone, não temos assim mais nada. Lá está, o Davos... o Davos está a servir muito bem de comic relief nesta temporada. Mas eu não gosto de comic relief assim nesta série. Uma coisa é o Bronn com o Tyrion. Mas funciona bem no Davos. Acho que funcionava melhor no Davos quando ele estava com os ténis. Agora acho que não. Eu também acho que não? Sim. Tá muito porque processo? É demasiado fácil. É demasiado fácil, percebes? Porque uma coisa é ver essa quebra quando estás perante uma personagem muito sisuda. E o Jon Snow não é uma personagem assim tão sisuda, apesar dele fazer questão de ter esse ar. Sim. Ele não é uma personagem tão sisuda, mas lá está, também dá bem para trás quando há um banter assim para as pessoas se rirem. Tudo bem, mas uma coisa era esse comic relief com o Stannis, em que o Stannis estava sempre... Sim. com ar de emburrado. Agora, outra coisa é nestas situações em que... Opa, yeah, é giro, mas eles não precisam. É demasiado fácil, é o que tá eu bem. Sinto. Porque, tá quer bem. Dizer, eu vejo isto para intercalar com, sei lá... Parks and Recreation, Modern Family, pronto, em que as piadas são fáceis. Agora aqui não era preciso. Fica giro e tal, mas pronto. Dá para compor a cena, dá para estender um bocadinho mais o episódio. Exato, mas não era preciso. Foi dos mais curtos. Dizem que foi o mais curto. Eu acho que a estreia da temporada passada foi mais curta por uns segundos. Não, desta temporada. Acho que não, a comparação era... Não, parece que é o mais curto de toda a série. Ah, ok. Mas eu acho que o da temporada passada, o início da temporada passada, foi mais curto por segundos. Ok. Mas pronto, vamos avançar para o grande momento deste episódio. Cheira a queimado já! Cheira a queimado. Vamos aos churrascos a seguir. Eu li uma entrevista com o Nicolai Coster Waldo em que deram números desta produção e aqui sim, nota-se que Game of Thrones tem um orçamento do caralho. Mas as capas dos Night Watchers são tapetes do IKEA. Pois já, também vi isso. Não sabias dessa? Não, tens de mandar isso. Opa, é sério, que eles vão bom. Comprar os tapetes que custam $15 ou o que é que é. Houve pessoal que até descobriu quais são os dois possíveis modelos. Aí, não. Em sério? Que descobriram quais são os modelos e eles dizem: epá, ou é um que é mesmo sheepskin ou é outro que é coisa mais curta. Depois pintam, fazem o breakdown, que é o aging process, e que é tudo leva breakdown em Game of Thrones. IKEA, estamos à espera de um patrocínio. Patrocínios. Aqui para estarmos decorados. Sim, porque o estúdio não é quente o suficiente. E eu preciso de uma secretária nova, portanto, calhar. Eu também. Mas eu vou ver se encontro para te mandar o link. Tá bem. Porque é tão bom. Sério? É tão bom. Números. 73 vezes que se lançou fogo neste episódio, e num momento tiveram 20 pessoas a arder, que é completamente inédito, era completamente inédito numa produção cinematográfica. Toda a cena do dragão foi um escutar orçamento. Foi perfeita, foi um 10. Aquilo foi um 10. Eu estava quando o Bron diz: espera, estão a ouvir? Eu pensei que a primeira coisa que ia aparecer quando vi aquelas nuvens era um dragão. Era dragão. Portanto, o facto de terem entrado os Dothraki primeiro, ainda foi melhor. Tu vês uma linha gigante de Dothraki. Assim, a levantar. Tu ouves pessoas aos guinchos. E a cena do Jaime. Ah, nós aguentamos. E de repente aparece o dragão. Fudeu. Se calhar. Aquilo lembra-me que filmes épicos sobre o Império Romano. Sim, em que não, tens uma cena naquele throwback. Batalha e ouvem, e de repente só se vê aquilo a crescer, a multidão a crescer do outro lado. Podia ser uma cena do 300, não é? Fantástico. Tipo... Sim. Mas foi mesmo aquele throwback do Robert a dizer: nenhum louco se vai meter à frente de 40 mil de Dothrakis em campo aberto. E quem é que foi o louco? O Jaime. Mas o Jaime é só estúpido. Sim, é só porque estúpido. Mas ele ficou inerte. Ali, ficou assim um bocadinho. Momento em que ele ficou sem saber o que é que havia de fazer. Via literalmente as tropas a esfumarem-se. Exato, a passar no fogo. Aquele grupo de pessoas, mas eu gostei, o pó... Eu gostei quando o Jaime diz: vai preparar a máquina do Qyburn. E o Bron tipo: vai tu! Porra, só tenho uma mão! Porra, só tenho uma mão, vai tu! E o outro: ups! Mas eu pensei imenso que o Bron ia tipo dar a tesola, porque quando ele olha para o ouro aqui no chão, pensa: oh, fogo, é agora! Vou dar a tesola! Mas depois ele vai pegar o escudo e assim: ai, seu estúpido, olha, eu espero que morras aí. Se eu faço alguma coisa ao meu dragão, eu dou cabo de ti, pá. Ai, eu sei. Não, mas vê-se mesmo que o Bron não é PC. Ele é tipo, ele olha para o Jaime como um igual, é espetacular. Eu acho que ele olha para o Jaime como olhava para o Tyrion. Exato. O Jaime, nessas alturas, ele tenta impor-se, mas lá está, é um fraco. Falta-lhe. Ele consegue fazer pelas costas, quer dizer, viu-se no final do episódio. Ele só consegue fazer se o inimigo tiver de costas, quer dizer. Mesmo é, assim, é tão irritante. Um dos meus momentos preferidos dessa cena foi ainda antes do ataque, quando estava tudo calmo e eles estavam a falar com o Deacon. You have Deacon. E eles estavam a falar com o rapaz e ele estava a dizer que gostou, que lhe tinha gostado o ataque. E acho que isso, e o Nikolai Coster-Waldau também disse isso na entrevista. Deixa eu ver se consigo puxar isso aqui. Não, porque já fechei. Mas ele disse que não nos podemos esquecer que aqueles soldados são pessoas, e é o segundo momento de humanização dos soldados nesta temporada, depois daquela infame cena com o Ed Sheeran. Sim. Mas eu não me lembro de ter visto uma série ou um filme em tempos medievais a falar tanto disto e a referir tanto isto, e a referir que estamos a falar de pessoas e não de carne pessoas para com quem canhão. Nos dava, e não de carne para canhão. Estamos a falar de pessoas que têm vidas, têm famílias, que dão a sua vida por uma causa, mas que... Epá, não é? Mas que tem uma vida, exato, para além daquela. E essa cena foi muito. Esse diálogo foi muito bom. No entanto, só não gostei de ver uma coisa, que foi a perna do cavalo a saltar completamente ali. Sim, o corte. Eu fiquei só um bocadinho chateada. Sim. Perna do cavalo do Bron. Exatamente. Sim, aquela cena foi brutal. Mas eu acho incrível, toda a gente ali morre queimada, mas o Jaime pode estar a 2 metros da chama, mas não nada. Claro que não. Penteado, maravilhoso. O Jaime para morrer vai ter uma morte. Vai ter uma morte. O Jaime vai ter. Se fosse por um triz. Foi a primeira luta, a primeira batalha entre personagens principais de toda a série. Sim. Tem que ser, não é? Primeira batalha frente a frente. Tinha que haver, sim, não é? Eventualmente que ia acontecer, não é? Estava a fervilhar. E aquele momento em que o Jaime vê que aquela é que é a Daenerys Targaryen, porque acho que houve-se falar muito da Daenerys, mas poucas pessoas viram a Daenerys. Não, ninguém a viu. Sim. Então é aquele momento. E ela vê e está a tentar proteger o dragão e a tentar tirar-lhe a lança, e estúpido. E parece vai... menina, ela parece uma menina. Sim, sim, sim. Fizeram-na tipo pequenina. Sim. Mas eu gostei mesmo. E a cabeça dele à frente e bá! Em vez de ser instinto maternal dela para ele, foi mesmo ele do género: ok, eu estou magoado, mas espera aí que não tocas na minha mãe. Sim, sim. Exato, foi, essa cena também foi muito boa. E é o dragão que consegue ser o mais rebelde deles todos, porque sempre teve aquela relação um bocado género, não, é com as crianças e com as mães, não me podes dizer para não fazer isto. E ele sempre teve muito essa relação com a mãe, mas quando é para proteger, Não, ele mete-se à frente. E ela foi avisada várias vezes, quer dizer, cuidado com os dragões, cuidado com os dragões. E aqui viu-se que, se calhar não é preciso ter assim tanto... Ela não precisa... Mas é que ela viu a seta que falhou e mesmo assim foi-se para meter... Olha, espera aí, só... Devia estar a achar que aquilo ia se desfazer assim com o fogo. Lá está, ela... Eu aí comecei a gritar, não. Não saias, não deixas. Ai, olha, foi tão eu. Não, porque eu sabia, e vai para a boca. Vai fazer pontaria. Ai, eu fiquei igual, e depois aquilo cai-lhe de lado assim... Não, mas quando eu vi aquela cena, a Daenerys a fazer o dive, o Bronn a apontar, e assim, não. Na boca não. Ai, eu estava a ver que o dragão morria ali. Ia. Por isso é que eu estou sempre à espera que apareçam ovinhos, porque senão isto vai... Por isso é que eu não dormia, estava completamente assalada. Achas que três dragões não chegam? Para dar cabo dos White Walkers e para acabar com... Eu não sei se vamos ter três dragões... No final da série. Sim. Por isso é que eu estou naquela, pá, apareçam ovinhos, por amor de Deus. Eu preciso de ovinhos. Venham ovinhos. Vai apanhar Pokémon. Vai tu. Togepi. Quem diz é quem é. E depois temos, bem atrás, o Tyrion a observar tudo e a dizer... You fucking idiot. Flee, you fucking idiot. Espera. Flee, you idiot. Onde é que tu já ouviste uma coisa parecida com essa vez? Senhor dos Anéis. Eu vou ser... Senhor dos Anéis. Run, you fools. Sim. Está bem. Muito. Lá está, eu ainda não passei de metade das duas torres. Mas eu acho que isto é do primeiro episódio. Sim, eu sei. Eu sei. Então não interessa de onde é que tu estás, porque já vi. Sim, eu sei. Eu vi. Mas sabes, tens até janeiro para acabar de ver essa metade. Sim, pena, eu sei. Eu fiquei com um bocado de pena. Temos o regresso do rei para ir ver a Gulbenkian. Muito bem. Eu tive um bocado de pena do Tyrion, porque eu acho que naquele momento ele sentiu um bocado... O Tyrion ficou dividido. Sim. Porque o Jaime foi porque o que sempre o apoiou naquela família. Está, e ele ficou está. Um bocado... como é que se diz? Impotente, sim. Ele sentiu-se impotente face àquela cena toda. Era o que diziam na entrevista do Nicolai Cassar-Waldau. A Cersei sempre foi posicionada como uma vilã. E o Jaime como um anti-herói, como um idiota que anda lá a fazer. Eu vi um tweet muito engraçado que era, na primeira season estávamos de género, morre Jaime, e agora estamos tipo, não morras. Sim, porque ele, a partir do momento em que ele perdeu a mão, ele tornou-se o nosso fofinho. Sim. E toda a gente fica assim um bocado naquela, opa, tu és tão tolinho que nós até gostamos de ti. Até pena, lá está, mesmo antes de ele perder a mão, eu até já simpatizava com ele. Mas foi quando ele começou a dar-se mais com a Brienne e assim, e que viu... Sei lá, a realidade da Cersei não era... E mesmo quando a Olina lhe está a dizer tu estás completamente sob o controle da Cersei, ele fica um bocado tipo, estou, mas não quer admitir. Claro, mas ele sabe muito bem. Ele não pode admitir isso. Claro. Aliás, no dia em que ele admitir isso, vai matar a irmã. E vai. Sim. Eu acho que vai ser assim. Vai ser assim. Eu vi um tweet muito bom, já agora estamos no Twitter, para quem quiser seguir a cabeça do Ned no Twitter. A cabeça do Ned, sim. A cabeca do Ned, sem cedilha. Porque não podemos usar cedilhas. Vi um tweet muito bom que era... a Daenerys e o Jon Snow. Ok. Olha, o Jaime e o Bronn. Ok. Eles estão a lutar, mas eu quero que eles vivam. Mas eu quero que todos vivam. Eu não quero que nenhum morra. Oh meu Deus, porquê é que eu vou torcer? Eu quero ver, eu quero que todos sobrevivam. E estamos a chegar a esse ponto. Na série. Acho que na oitava temporada vamos ter muitas situações em que vamos estar divididos sem saber bem quem é que devemos de apoiar. Sim, porque, quer dizer, todos eles têm uma causa pela qual lutar. Uhum. Todos eles têm, supostamente, motivos válidos, não é? Exato. Quer dizer, exceto o Mindinho. Sim. Eu tenho os meus quatro, que são os meus quatro intocáveis, apesar de eu saber de um que é a Daenerys, é o Jon, o Tyrion e a Cersei. Sim, eu gosto da Cersei. Acho que ela dá uma... Acho que é... Eu gosto da Cersei como vilã, mas não eu gosto da Cersei. Eu adoro a personagem da Cersei, adoro a atriz. Sim, acho que a Helena Haydee, tipo... Tá, encontrou uma boa forma de pagar as contas. Está a representar aquilo de uma maneira brutal. E então é uma das minhas personagens favoritas, porque ela consegue mesmo fazer aquele jogo mental que poucas personagens conseguem ali. Uhum. E quando comparamos a Daenerys com a Cersei, eu adoro, não consigo explicar. E apesar de eu saber que ela vai morrer, eu continuo a crer que ela não morra. Mas pronto. Vai correr bem. Já sabemos que não podemos agarrar as personagens, não é? Sim. vamos ver. George, despacha-te a acabar o sexto livro. Neste momento acho que nem vale muito a pena ele acabar. Bem, vamos ficar à espera do cliffhanger. O Jaime caiu com o Bronn, mas só vimos o Jaime afundar-se. Foi o Bronn. Ficou estabelecido que foi o Bronn. Ao início parece que era o Bronn e depois parecia o Deacon, não é? Eu também fico nessa dúvida, porque os Tarly desapareceram do campo de batalha. Deixa ver. Não vou ver. O Starly... Não vou ver porque não tenho a emissão do Já apareceu um tweet que era o Bron, mas... O Starly, que era uma coisa que eu também ia falar, quer dizer, os Starly desapareceram. Pois, quando ninguém. Começou a batalha... Sim. Foi tipo, oi? Sim. Está a andar? Tragou isso, naquela nanã. Cena do Jamie... Quando... A mim pareceu-me... Assim, deram eu muita também... importância ao Deacon. Dou isso. Eu também me pareceu que era o Bron, mas depois fui ler coisas, sim. Ou apanhei headlines, que davam a entender que podia não ser o Bron. Vamos portanto, ter de esperar. Eu parei. Vamos ter mesmo de esperar uma semana se os indianos não decidirem pois. Pôr o episódio cá fora. Pronto, mas quer dizer, eu fiquei um bocadinho na dúvida, porque o Bron era, lá está, era o caminho mais fácil. Sim. Mas se for o Deacon... É uma Deacon, maneira de. E o Deacon chega a salvar uma vez o Jamie na batalha. Contou no outro aqui. Não, não, é assim, é o Bron. Eu vou defender que é o Bron. Porque o Bron, depois da seta ter falhado e da caixa ter acertado no dragão, há ali um momento em que olha para um cavalo que está ali parado. Sim. E se virmos bem, creio que o outro cavalo, creio que era do mesmo tom. Do outro, eu não me lembro muito bem, não posso ir agora buscar a referência, mas eu acredito sinceramente que tenha sido o Bron. Sim, realmente pareceu tipo, não olha a mim também sim. Pareceu cabelo. Que sim, sim, mas ao mesmo tempo sinto que é o caminho mais fácil porque, pronto, o Bron vai estar a reiterar o facto de ser um vassalo. Uhum. Eu só gostava que fosse o Bron porque se Jaime ficar realmente preso da Daenerys, vou gostar de ver outra vez a cena entre Tyrion e Bron. Porque foram dos personagens que, sei lá, sim. Foi o Bron a salvar a Tyrion. É um bromance, é aquele não, buddy, dava, é tipo buddy cop. E a questão é que dava leverage à Daenerys para fazer pressão sobre a Cersei. Sim, sim. Portanto, é importante que eles se safem. Sim, sim, sim, sim. Sobretudo sim. O Jaime. Sim, lá está, fica com um prisioneiro de luxo. Exatamente, é leverage e é um leverage muito bom. Sim. Nem que seja para tentar trocar, se ainda estiver viva, não, porque a Elaria já não vai aparecer, não é? Não, não vai já aparecer. Não. E eles também não referiram a... Quando referiram que ela... os criadores da série referiram que ela perdeu duas aliadas. Em vez de três, que na verdade perdeu três, que foi foram a Shen também. Sim. Mas no Inside the Episode referem duas aliadas e referem mesmo com imagens a Olenna e a Greyjoy. Ai, perdeu a Greyjoy? Sim, está presa. Mas então perdeu as três? Perdeu as três, mas os criadores referem duas. Duas especificamente? Sim. Dizem duas especificamente e mostram as imagens da Olenna e da... E da Yara. Yara Greyjoy, sim. É que eu só me lembro da Asha. Sim. Que é o nome da personagem nos livros. Yeah. Arya, Asha, Yara... São muitos nomes! Criativo. E às vezes são personagens com dois nomes iguais. Raegel, Raeger, Viserys. Tu num episódio tiveste duas Nimérias, a Loba e a Sand. Yeah. Parem de pôr nomes iguais nos personagens. By the way, a única vantagem desta coisa, desta campanha militar, é que o ouro chegou a King's Landing. Sim, vá lá. É a única vantagem, portanto a Cersei vai conseguir pagar as dívidas, mas vai já contrair novas. E lá vai o Mark Gatiss todo contente sair da série porque tem um especial de Natal Doctor Who para filmar. Tem que fazer também tudo, tem que fazer o Sherlock. Não contes muito com isso, mas pronto. Vamos acabar o podcast. Mão do Jamie, melhor momento do episódio. Qual foi para vocês, Beatriz? És nova, começas tu. Vai. A batalha, obviamente, acho que bateu tudo. A batalha? Tudo. Ok. Sim. A batalha? Algum momento específico da batalha? O final, quando a Daenerys se vira toda aquela sequência. Não. Só mesmo o final. O final antes do dragão virar e lançar fogo. Para mim foi esse momento. Sim. Em que ela achou, ela ficou na dúvida e o dragão a agir. Apesar de estar magoado. Eu, lá está, eu incluo tudo. Incluo o Jaime a pegar na lança, a ser estúpido. A pegar na lança. A boca do Tyrion. A ir frente a ela, a boca do Tyrion. A ir contra ela a atirar e a tentar e de repente olha para trás, o dragão põe-se à frente, fogo, o Bron chega e atira para o lago, com aquele Michel, e o Jaime a afundar-se, medo, o último plano. Estás a fazer o quê? Tem um dragão atrás de mim, estás maluco? Vais mesmo arriscar? Não. Estás a ver o dragão ou não? Para mim foi mesmo a cena dela a virar-se para trás e o dragão a acompanhar o movimento dela. Para mim foi esse momento. Em que ela, o olhar dela é um olhar de quem pensa, ok, fui porque o dragão está magoado. Sim. E depois o dragão a virar-se a salvar. Pila do Theon, pior momento do episódio. O Bran com a Mira. Ok, sim, muito novela. Foi sim. péssimo. Sim. Só sim. faltava ela atirar-se para o chão. Sim. De joelhos e fazer... Não! I love you! Não! But I love you! Why? Exato. É que era ali. Era ali. Era aquele momento em que ela tinha que dizer. Sim. Isso para mim foi horrível. É pá, eu concordo com essa, Beatriz, por acaso. Não tens nenhum... Não pensaste assim nenhum momento mau do episódio? Sabe, para mim todos os momentos em que o Littlefinger aparecem são maus, mas tirando isso... Não, são maus para a história, mas são bons momentos sim. em termos de... Acting, sim. Exato, é isso. Vai ver o The Wire. Vai ver o The Wire com a Aiden Gillen. Não, eu gosto imenso do ator, mas sim, acho sim, que ali, há ali vezes que o Littlefinger é tão desnecessário, meu. É tão desnecessário. Mas ele é desnecessário, lá está o objetivo não é, dele. Não é desnecessário. Ele continua a dizer que ele vai ter um role to play e tá vai bem. Ser... Eu vou ter de concordar, foi muito novela de sim, TV. Não, eu também vou ter de concordar, não arranjo-te nem temos pior. Consenso! Sim, acho... uau! Yay. Neste episódio acho que não dá para não haver consenso, portanto... Bem... Manel, vai para a novela da SIC. Mão do Theon. A mão do Jamie. A mão do Jamie já disse, foi a batalha. A batalha, aquela, toda a sequência okay. da batalha foi uma coisa muito bem feita. E a pila de Theon, tenho que concordar, com a cena, porque é terrível. Só faltava naquele momento o Bran levantar-se e caminhar para a Mira e dizer, sim. eu já te disse para te ires embora. Não, mas isso era épico. Não, tipo, spoilers da... Mais telenovelesco sim, do era que absurdo. Isso. Tu vais morrer assim e assim e assim. Exato. Assim. Eu vi a tua morte. É como se Sofia Alves voltar a ter visão. Yeah, o Bran só precisava ter dito alguma coisa creepy. Estava feito. O Bran bastava dizer, eu sei como é que tu vais morrer e se não saís daqui vou contar 3, 2, 1. Spoiler alert. Pá. Bem, muito obrigado, Marta. Muito obrigado, Beatriz. Fala-nos um bocadinho do Golden Take. Bem, o The Golden Take foi um projeto que eu comecei recentemente. Para de olhar diretamente para a câmara, isso assim não de... vemos o projeto. Em vez de... assim não vemos o projeto. Não vemos o projeto. Isto foi um bocado deixar de chegar aos meus amigos no Facebook, mas chegar de outra maneira. E acho que tem sido interessante também experimentar a escrita, já que não escrevia uhum. mesmo há muito tempo, e falar sobre o que gostamos é sempre fantástico. Então, sim, quando sim, são sim, sim. cinemas e séries, que é... toda a gente sabe que é a minha paixão. Acho que é... não há e melhor. Podemos visitar o Golden Take onde? Sim, thegoldentake.wordpress.com. The Golden Take? thegoldentake.wordpress.com. Uhum. Brevemente, thegoldentake.com. Está bem. Quase. Conseguires? Vai conseguir. Vamos ver. Vai conseguir. Positivo, tá positivo. Está livre o domínio? E está livre, está livre isso. Ótimo. Ai, de quem vai lá agora? Espera aí, vou já. Está bem. E pronto, temos feita dela e... Ok. Obrigada por estar pelo convite aqui na Cabeça do Neto. Não, eu agradeço sempre, já desde a segunda temporada, depois de conhecer, porque já nos conhecemos há uns 2 anos, não é? Mais ou menos, desde a segunda temporada que estava a pensar, epá, olha, a Beatriz fazia sentido levar a Beatriz lá ao podcast e pronto, e acho que és uma excelente adição. Tenho várias coisas para dizer em relação ao podcast e vou ser muito rápido. Melhor episódio de sempre em downloads e em acessos no YouTube. Quase que atingimos os 400 acessos. É épico. Agora, é rumo aos 600! Calma. Ok. É rumo ao penta! Não. Don't. Vamos gravar... Os próximos 3 episódios vão ser todos gravados ao vivo. O próximo episódio vai ser gravado na Servetoria às 10 da noite. Vamos ver o episódio nos ecrãs do bar. É o habitual. E logo a seguir... Começa a gravação de mais um episódio da Cabeça do Ned. Apareçam, as bebidas são fixe, não é? Sim. Sim. Apareçam, tragam amigos. O ambiente é giro. Costumamos ter casa, já tivemos casa cheia no último episódio. Se acharem que não há mesas, arranja sempre espaço, não saiam. Há muito chão, há muita fiquem, cadeira. Há muito chão, há muita cadeira. Os tipos do bar não se importam, porque vendem mais, sejamos realistas. por isso, apareçam na Servetoria, na Avenida Revista Pais, número 6A. Na próxima segunda-feira. Vamos ter um outro episódio ao vivo e esse sim vai ser super especial. Não vamos poder ver o episódio antes, mas vamos oferecer muita tralha. Tipo um cabaz de livros e um pop e talvez outras coisas que se possam arranjar. Estou rendida. É dia 22 de agosto na Livraria Europa América, na Avenida Marquês de Tomar, número 1. Parece que estou a fazer publicidade às moradas das Iurdes. Não sei porquê. Das Iurdes. das igrejas universais do Reino de Deus. Assim com moradas tão específicas de avenidas de Lisboa. Não sei, é muito estranho. Vai ser às 7 da tarde. Apareçam, vamos estar a falar sobre o episódio. Não vamos estar a dizer palavrões, por isso a pila do Theon vai passar o pênis do Theon. Que ainda é melhor. Sim. Eu acho que devia ter sido sempre o pênis do Theon. O pênis, para ficar só com o universal. Não, o pênis. Pronto. Pênis também é uma palavra universal. Sim. Não pode ser. O falo. apareçam, porque vai ser muito fixe. E podem tirar fotos com o Manel. Ou com o póster da cabeça do Nerd. Tirem fotos comigo, sim. O que é que eu ia dizer mais? Ah, sim, é a livraria da editora do Senhor dos Anéis. Só cá por coisas. Informem-se sobre o podcast. Lembrem-se do resto da série, atores, porque quem ganhar o cabaz, e vai ser uma pessoa a levar tudo para casa, informem-se sobre a série, atores, porque a pergunta que vai decidir o vencedor tem a ver com a série e com o universo dos livros e com o universo spoiler, dos atores. Não é, já tenho a pergunta. Já está aí escrita e tudo. Façam zoom no vídeo. Spoiler. Já temos um episódio mais longo que o episódio da série. É incrível. Finalmente. Lá está. Era para compensar. Eu estou cá, portanto, estou a falar. Era para compensar, perdemos 10 minutos de série e ganhamos 10 minutos de episódio. Foi um bom episódio. E depois disso, o último episódio vai ser na Servatória outra vez para o grande final da temporada. E sim, vai acabar tarde, é vida. Mas venham na mesma. E depois só para o ano. E depois, ou em 2019. Vamos ver, ou 2019, vamos ver. E pronto, por agora é isto. Muito obrigado. Subscrevam a Cabeça do Ned no iTunes, no YouTube, na SoundCloud, que parece que no as pessoas Twitter. Ainda usam, no Twitter, no Facebook, na Mixcloud. Em todo o lado que se aparecer no Google. Se não tiverem isto no vosso Android, não importa. Subscrevam na vossa aplicação de podcasting. Se não tiverem uma aplicação de podcasting, saquem-na. E... se não, vão simplesmente ao YouTube que dá para toda a gente. Gastam a idade com o vídeo, mas pronto. Foi mais um episódio da Cabeça do Ned. Muito obrigado, até para a semana.